tudo bagunçado aqui dentro de mim. Eu nunca imaginei que estaria assim. Olha, eu sou casado, eu sei que estou errado, mas você me faz bem e não vamos além. Se ela já não me acorda com um beijo na boca, você diz que sou lindo, elogia minha roupa. Se ela já não me ama como antigamente, e você me deseja e só pensa na gente. Querer não é poder parar de provocar. Cê tá tirando minha cabeça do lugar. Se eu não fosse fiel, talvez a gente tava dentro de um motel. Mas tenho tanto medo de me arrepender. Será que eu largo tudo e fico com você? Se eu não fosse fiel, talvez a gente tava dentro de um motel. Daniel das Produções de Curuçá. Tá tudo bagunçado aqui dentro de mim. Eu nunca imaginei que estaria assim. Olha, eu sou casado, eu sei que estou errado, mas você me faz bem e não vamos além. Se ela já não me acorda com um beijo na boca, você diz que sou lindo, elogia minha roupa. Se ela já não me ama como antigamente, e você me deseja e só pensa na gente. Querer não é poder parar de provocar. Cê tá tirando minha cabeça do lugar. Se eu não fosse fiel, talvez a gente tava dentro de um motel. Mas tenho tanto medo de me arrepender.